Ficheiro 18, página 175, novo capítulo. A sala de espera da Casa dos Penhores é pequena. Tem cadeiras encostadas à parede. Uma mesa com jornais velhos ao centro. A janela tapada por cortinas de veludo escuras. E o chão de madeira aos quadrados, como um tabuleiro de damas. Num dos cantos há uma árvore de Natal de plástico com uma estrela dourada no topo. E uma cabana com um menino Jesus deitado numas palhas de barro, uma Nossa Senhora e um São José. O nosso presépio, lá, tinha os reis magos com as oferendas, pastores, ovelhas, burros e vacas, e um rio que a minha irmã estendia, um rio amarrotado e colorido, feito com as pratas em que os chocolates vinham embrulhados. Eu fazia as montanhas em cartolina verde, uns triângulos recortados com algodão no cimo para imitar a neve, e colava a areia da praia num chão que era de cartolina castanha. Sabíamos que o menino Jesus não tinha nascido lá, porque lá não havia neve, só calor, muito calor. Era como se lá o Natal fosse uma mentira. Ninguém acredita num Natal que se pode passar na praia. Aqui o Natal é de verdade. A rapariga que nos mandou esperar pediu desculpa. O meu avô está um bocadinho demorado, uns 10 minutos. Podem aguardar aqui, estejam à vontade. Um sorriso tranquilo, como se não tivesse reparado nos olhos desassossegados da mãe, como se não soubesse o que íamos ali fazer. Já aqui estamos à espera há mais de meia hora, e a mãe ainda não se calou. O Zé Viola não fez bem, mas a diretora e o comitê dos trabalhadores ainda agiram pior. Ninguém gosta de ser acusado injustamente. A diretora não podia ter acusado Zé Viola de ter destruído a tapeçaria da primeira missa do Brasil sem ter provas. É muito grave fazer uma acusação sem provas. O Zé Viola já não é um garoto. Tem mulher e 2 filhos. E nem um garoto gosta de ser acusado injustamente. Não sei como é que o do Comitê dos Trabalhadores jurou que tinha visto Zé Viola de navalha na mão a cortar a tapeçaria de alto a baixo. Se não tivesse conseguido provar que nesse dia estava fora do hotel, o Zé Viola estava metido num bonito sarilho. A diretora podia expulsá-lo. E para onde é que o Zé Viola ia com mulher e 2 filhos pequenos? O que seria daquela gente? Sem um teto? Sem comida? A diretora também tem razão quando diz que não é a partir cadeiras e mesas que se resolvem as coisas. Nisso, a diretora e o comitê dos trabalhadores têm razão. Por muito zangado que o Zé Viola tivesse ficado, não devia ter partido a mesa de jogo, nem as cadeiras. Ainda bem que ninguém se magoou. Gostava era de saber quem terá dado a navalhada na tapeçaria. Deve ter sido um homem, que uma mulher não teria força para tanto. Uma navalhada, de cima a baixo, numa tapeçaria tão grossa. Não se percebe como é que alguém conseguiu fazer aquilo. Ainda por cima, com o restaurante sempre fechado, fora do período das refeições. A tapeçaria não fazia mal a ninguém, era tão bonita. Mas a culpa é da diretora. Se nos tratasse melhor, estas coisas não aconteciam. O que eu dava para sair daquele hotel? Se conseguisse arranjar um trabalho, nem que passasse o dia todo a lavar chão. Nunca tive medo ao trabalho e já lavei muito chão. A minha mãe ensinou-me logo de pequenina. O trabalho de um menino é pouco, mas quem não o aproveita é louco. Parece que nesta terra já nem chão há para lavar. Haverá, só que não no Ludão. Até parece que temos lepra. Que raio de gente esta? A mãe dobrou o lenço encarnado que trouxe no cabelo e pô-lo no colo. Retirou a pulseira de prata da malinha de mão. O teu pai deu-me esta pulseira quando eu fiz 32 anos. Ainda te lembras? Foi um dia tão bonito. Fomos buscar um bolo à Riviera. Tinha dito ao teu pai que queria uma pulseira com o nome gravado, como que a Dona Amália tinha. Ainda te lembras da Dona Amália? Era aquela que vivia na casa azul ao pé do talho, a que tinha o laguinho com o repuxo no jardim. O teu pai só não me dava a lua porque não podia. As saudades que tenho dele. Tenho certeza que a primeira coisa que o teu pai faz quando chegar é tirar-nos daquele hotel. Nem bichos conseguiam viver naquelas condições. E ainda se queixa à diretora que o hotel está todo estragado. Não sei de que estava à espera. Aceitou 3 vezes mais pessoas do que o hotel leva. Às vezes até dá a ideia de que o hotel vai arrebentar, tão cheio está. Mesmo uma criança via que não podia ser. É verdade que as pessoas também não precisavam de ser tão más. Aqueles maples da sala de convívio, todos queimados, com as pontas de cigarros, maples tão caros, até faz doer o coração. As alcatifas, cheias de swingers, aquilo nunca mais sai. Imagino que vai para os quartos. As empregadas recusam-se a entrar em certos quartos. Nem quero pensar como está o quarto da Dona Suzete, todos os dias a fritar chamuças. Que enjoo aquele cheiro a fritos, todo o santo dia. A nossa roupa cheira sempre a fritos. A diretora deve ter-se arrependido do que fez. Foi por isso que veio com a conversa da festa da passagem de ano. Não precisamos de festas. Precisamos é que nos trate melhor e que pare de nos chamar vândalos. Coitado do Zé Viola, que nem no hotel estava quando destruíram a tapeçaria. Um destes dias acontece uma desgraça. Um destes dias alguém perde a cabeça e depois quero ver. Não sei porque não nos chamam. Já estamos aqui há tanto tempo. Esta casa não é como a do porteiro Kane. É uma casa perto do mar, com uma porta com quadrados de madeira. Uma porta chocolate com um puxador que é uma cabeça de leão em ferro. Antes de tocarmos à campainha, a mãe ajeitou o cabelo por baixo do lenço encarnado que lá usava nos dias de vento. Compôs as pregas do vestido azul do cacimbo. Verificou se a pulseira de prata estava na carteira e ensaiou o sorriso. Temos tudo. Agora que a rapariga nos disse que o avô já nos pode receber, a mãe compõe outra vez as pregas do vestido azul do cacimbo. Ajeita o toutiço que o lenço encarnado tapava. Só se esquece de ensaiar o sorriso. A rapariga é mais nova do que eu. Tem o cabelo atado atrás, com uma fita lilás. Os olhos ainda ensunados e chinelos de andar por casa. O corredor é escuro e comprido, com portas de um lado e do outro. A rapariga guia-nos sem qualquer hesitação. Um gato junta-se a nós. Deve ter saído de uma das portas por onde passamos. Um gato branco, com pelo comprido, a arrastar no chão. Nem os chinelos da rapariga nem o gato fazem barulho. Só os meus passos e os da mãe. A rapariga abre uma das três portas do fundo do corredor. Faça um favor. E deixa-nos com o avô, um velho, que está sentado a uma secretária numa sala pequena. O velho mantém-se sentado. Ficamos sem saber se devemos estender-lhe a mão. Com um gesto, pede que nos sentemos. Há duas cadeiras em frente da secretária. A mãe numa cadeira e eu na outra, muito direitos, como se a maneira de nos sentarmos pudesse vir a decidir qualquer coisa. Foi o Sr. Teixeira que nos indicou a sua casa. Estamos lá no hotel, diz a mãe, estendendo ao velho um papel. O velho olha para o papel em que o Sr. Teixeira nos recomenda, mas não mostra qualquer interesse. Atrás dele há armários cheios de taças, salvas de prata, como as das igrejas, cristos de vários tamanhos, mas todos pendurados na cruz, binóculos, relógios de cuco que fazem tic-tac. Não dou logo conta do barulho dos relógios. Tic-tac. A persiana entreaberta faz pequenos ovais de luz, como as que pousavam nos azulejos da cozinha à hora do almoço. Quem será que está agora sentado na sombra fresca da nossa cozinha? O pó brilha no ar ao ser apanhado pelas pequenas ovais de luz. Lá fora as nuvens devem estar a tapar e a destapar o sol, porque as pequenas ovais vão aparecendo e desaparecendo. A mãe está nervosa. Tem gotas de suor na testa, apesar da sala estar fria. Já tirou a pulseira da carteira e tem-na na mão, que fecha com força. A mãe, de repente, tão cansada, com o cabelo preso num toutiço, como as velhas de cá. A mãe, sem reparar nas pequenas ovais de luz que lhe pousam no corpo. Por fim, o velho diz: em que posso ajudá-los? O velho, afundado na cadeira preta de cabedal, uma voz inesperadamente segura num corpo tão fraco. A mãe estende a mão e abre-a, quase o gesto de uma criança. Quero vender esta pulseira. O velho recebe a pulseira de prata, a ponta da pulseira que tem a chapa com o nome da mãe inscrito, escapa à mão do velho. Glória, o nome da mãe baloiça. letras pequeninas que só se leem ao perto, mas sei que estão lá. Glória. O velho atira a pulseira para o prato de uma balança. A pulseira tilinta ao cair no prato. Uma balança com pratos de cobre, pequenina, diferente de todas as balanças que já tinha visto. O velho ajusta os pesos, para uns instantes, mas os relógios, tic-tac, tic-tac, as gotas de suor na testa da mãe. 275 escudos, diz o velho, olhando para a mãe. E a mãe, em vez do sorriso ensaiado, um trejeito de desespero. O gato branco salta para cima da secretária, senta-se cerimonioso ao lado da balança. E o velho distrai-se. A mãe engoliu em seco, mas nem por isso a voz lhe saiu melhor. Foi uma prenda do meu marido. Cara senhora, diz o velho pacientemente, eu compro ao peso. Não pago os feitios das peças, nem o valor estimativo. Mãe, torce as mãos. Perdemos tudo. Tenho dois filhos, este e uma rapariga que acaba este ano no liceu. O senhor deve saber a dor que é não podermos cuidar dos nossos. Só nos deixaram trazer 5 contos por pessoa. Já estamos cá há muitos meses. O dinheiro está a acabar. O senhor sabe que ninguém pode viver sem dinheiro e não consigo arranjar trabalho. Ou não há, ou não mudam. O meu marido trabalhou a vida inteira, não tivemos culpa. O velho interrompe a mãe. Cara senhora, sou só um homem com uma balança. Só sei pesar o que a balança pesa. Peço desculpa. A mãe inclina-se para trás, as costas bem encostadas à cadeira, como se isso pudesse ajudá-la a perceber. Cara senhora, não precisa decidir agora. Há, acima de tudo, paciência na voz do velho. Se quiser, pode ir lá fora pensar um pouco. Pode voltar no outro dia. Estou sempre aqui. A mãe diz. O meu marido ficou lá. Ainda não tive notícias dele. Não sei quando poderá vir ter connosco. O gato, mais atento ao que a mãe diz do que o velho. Cara senhora, não há um dia que não venha cá alguém vender ouro e prata. Cada um tem a sua história. Alguns contam-na, outros não. Nunca me neguei a ouvir uma pessoa e nunca me nego a comprar a preço da lei tudo o que me trazem. Mais do que isso não posso fazer. A mãe levanta as mãos muito devagarinho. A cabeça fraca da mãe vai traí-la à frente do velho. A mãe vai começar a gritar ou a dizer coisas estranhas. Mas não. Devagarinho, a mãe leva as mãos ao pescoço. E o velho, num entendimento qualquer com a mãe, tira a pulseira da balança. A mãe desprende o fecho do cordão de ouro. O medalhão, onde está a fotografia do rapaz com que a mãe casou, desliza pelo vestido azul do cacimbo. O rapaz que casou? Não. O rapaz que existiu antes do homem com quem a mãe casou. O rapaz que nem sequer estava no cais quando a mãe desceu do Vera Cruz. Os gestos da mãe tão lentos. Podia tentar impedi-la. A mãe talvez pressinta o que penso. Olha-me e diz, não tem importância. E os relógios não param. Tic-tac, tic-tac. O gato entretido a lamber uma pata, até que o cordão cai no prato da balança. O velho torna a pôr os pesos. As nuvens tapam e destapam o sol. Fazem e desfazem os ovais de pó brilhante sobre a secretária. Escangalham o tempo certinho de relógios. Tic-tac. O gato, parado, com a pata no ar, à espera. 3.900 escudos. A mãe, muito baixinho, custou mais de 20 contos. E o velho, não duvido, cara senhora, mas como lhe digo, eu sou só um homem com uma balança que compra ouro e prata ao preço da lei. As lágrimas não podem estar a correr pela cara da mãe, porque não se ouve um único soluço. As lágrimas não podem estar a correr pela cara da mãe com este velho e este gato a olharem para ela. Era capaz de matar este gato, que tem os olhos vidrados na mãe. Era capaz de lhe pôr as mãos à volta do pescoço e de o apertar até ouvir os ossos estalarem, como os rapazes de cá fazem aos pombos à frente do liceu. Rodam-lhes a cabeça para os verem andar às voltas do passeio. Os pombos dão tantas voltas até morrerem que os rapazes cansam-se de ficar a vê-los e vão-se embora. Não é assim que se matam os gatos. Eu sei como se matam os gatos. Nunca matei nenhum, mas vi muitas vezes a Dona Arminda enfiá-los nos bidões cheios de água. Às vezes até era água da chuva. Quando eram acabados de nascer, o bidão nem se mexia. Mas se eram maiores, a Dona Arminda tinha de chamar um de nós para nos sentarmos em cima da tampa, porque os gatos estrebuchavam. Um barulho enorme que não era este tic-tac do relógio. E a Dona Arminda, dizem que tem 7 vidas, mas mais parecem ter 20. Eram os mesmos bidões que o marido, o Senhor Delfim, levava cheios de gasóleo nas viagens pelo mato até à fazenda. Eu gostava de ir ajudar o Senhor Delfim a preparar os bidões. O Gegé e o Li também. Os bidões tinham de ser esvaziados, limpos e secos ao sol, para que o Senhor Delfim os pudesse encher novamente de gasóleo. Também gostávamos de nos meter nos bidões vazios e pô-los a rolar. Não se podia deixar que apanhassem a descida. Apesar da falta de ar, do escuro e dos encontrões nas pedras, era giro ir dentro dos bidões. O Senhor Delfim zangava-se connosco se nos via. Ainda se matam contra um carro. Nós ríamos. Não tínhamos medo nenhum antes de os tiros terem começado. Não tínhamos medo de nada. O gato deve ter lido os meus pensamentos, porque dá um pulo para o chão. A mãe tira o cordão de ouro da balança. Não consegue vendê-lo. O cordão faz parte da mãe. Quando está mais nervosa, agarra o medalhão e a fotografia do pai sossega. A mãe vai tornar a pôr o cordão ao pescoço e vai dizer-me, vamos embora. A mãe abre o medalhão, retira a fotografia do rapaz que nunca apareceu no cais, torna a pôr o cordão em cima da secretária. Quero vender as duas coisas, diz sem hesitar.